Oi, eu sou o Goku. Ah, Japiranha. Tô tipo Jack Chan, ladrão. Tipo Ninja Jiraiya. Chun-Li! Chun-Li! Chun-Li! Você não vai liberar a Chuninha, Chun-Li? Chun-Li, libera a Chana, Chun-Li! Jaspion. Tô tipo Ultra Mendiga. Aê. Pra todas as japiranhas de plantão, MC Ladoriette. Comprei o verde pra lá novinha, pra deixar ela japonesinha, tá chinesinha, de tão chapada, vou mandar ela sarrar na espada. Arigatoma, sayonavara, arigatoma, sayonavara, arigatoma, toma, sayonavara, vara, arigatoma, toma, sayonavara, vara. Arigatoma, toma, saiu na vara, vara. Arigatoma, toma, saiu na vara, vara. Ai. Sushi, sashimi, de vagabunda, takime, takime, takime, bunda, takime, takime, takime, takime, bunda, takime, takime, takime, bunda, takime, takime, takime, takime, bunda, takime, takime, takime. Meu nome é Kakaroto e as japas que se segurem. Vou dar kamehameha no meio do seu rabudem. Rabudem, rabudem, rabudem. Vou dar kamehameha no meio do seu rabudem. Dá kamehameha no meio do seu rabudem. Rabudem, rabudem. Então dá rabudem, dá rabudem. Arigatoma, sayonavara, arigatoma, sayonavara, arigatoma, toma, sayonavara, vara, arigatoma, toma, sayonavara, vara, arigatoma, toma, sayonavara, vara, arigatoma, toma, sayonavara, vara. Sushi, sashimi, de vagabunda, takime, takime, takime, bunda, takime. Takime, takime, takime, bunda, takime, takime, takime, bunda, takime, takime, takime, takime, bunda, takime, takime, takime, bunda. Meu nome é Kakaroto e as japas que se segurem. Vou dar kamehameha no meio do seu rabudem. Rabudem, rabudem, rabudem, vou dar kamehameha no meio do seu rabudem. Dá kamehameha no meio do seu rabudem. Rabudem, rabudem, então dá rabudem, dá rabudem. MC Ladoriette. Oi, eu sou o Goku.